O tema hoje aqui é o trabalho em favor de todos. Mais uma vez aqui nos cai a ideia daquela lei, que é a lei do trabalho, que é uma lei natural e que às vezes a gente encontra em várias obras dentro da literatura espírita e não adianta, às vezes, mesmo não querendo, nos cai a ideia de que o trabalho é uma das grandes leis naturais ou leis divinas que não tem jeito, não existe maneira da gente tentar, pelo menos nem tentar fugir disso. Todos nós precisamos cumprir, de certa forma, essa lei, que é a lei do trabalho. E isso, mesmo aqueles que não querem, eles precisam cumprir, de certa forma, pelo menos se não tudo, mas uma boa parte dessa lei. Então existe aqui um artigo da Folha Espírita agora do mês de julho, e é exatamente esse, o trabalho em favor de todos. Ele se baseia aqui num texto do livro Fonte Viva, do Chico Xavier, e foi ditado pelo guia espiritual dele, o Emmanuel. Então aqui está colocado da seguinte forma: avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos, que não é só a favor de nós próprios, é a nossa bênção de cada dia. Aqui, o que espiritual do Chico Xavier, ele tentou, inclusive aqui, existe uma observação, que ele define a questão de que não se deve escolher o tipo de trabalho em favor dos outros que estão ao nosso lado ou na nossa comunidade. Esse trabalho, esse serviço, de certa forma social ou espontânea, sem um retorno financeiro, ele pode e deve ser realizado em todos os segmentos da nossa sociedade. Na questão comunitária, na questão educacional, na questão social, na questão política, por que não? Na questão, enfim, em todos os segmentos da nossa sociedade. E aqui ele coloca várias sugestões de como nós podemos colocar esse trabalho em favor de todos de maneira um pouquinho mais explícita. Então ele coloca aqui, quem escreveu isso aqui foi um tal de, não me lembro o nome dele, mas esse artigo ele escreve todos os meses na Folha Espírita. Então, assim, algumas ideias. Claro que isso aqui às vezes passa meio que para nós, que estamos aqui numa região, às vezes, um pouco abastada, né? Onde talvez não tenha tanta necessidade, às vezes, econômica, financeira, mas se nós olharmos direito ao nosso redor, olharmos com uma certa sensibilidade um pouco mais apurada, nós vamos ver que vários dessas ideias que ele coloca aqui, muitas vezes nós poderíamos sim colocar em prática. Então, aqui ele coloca assim: se uma mãe preocupada nos procura para que movimentemos os recursos, visando socorrê-la com alimentos para saciar a fome de seus filhos pequenos, não percamos tanto tempo e façamos isso. Para a gente abrir o nosso coração e tentar fazer isso. Não é para dar dinheiro, não. Às vezes é comida mesmo. Se deparando com um chefe de família, às vezes perambulando pela rua, em busca de um emprego, não está pedindo esmola, que garanta a ele a dignidade e o sustento da família dele, do lar, não demoremos muito e caminhemos às vezes com ele, ajudando a buscar a solução desse problema enorme que o aflige. Às vezes nós temos sim chance de fazer isso. Diante de crianças sem rumo, a caminhar indiferente pelas vias públicas, aproximemo-nos dela sem demora para verificar o que pode ser feito em seu favor, para que o seu futuro não caia na incerteza e na indiferença, nem se abram caminhos da delinquência para o futuro dela. Reconhecendo a dor do doente sem recursos financeiros, trabalhemos no sentido de amealhar, quer dizer, de suavizar algumas moedas, ou melhor, aqui é emprestar ou dar algumas moedas, para que não faltem os remédios indispensáveis ao seu alívio. Podemos, sim, muitas vezes fazer isso. Tem muitas pessoas aqui na nossa região que, às vezes, vai pedir dinheiro para comprar remédio. Isso aqui é aquilo que a gente chama de caridade material. Encontrando o idoso abandonado, não vamos perguntar a ele a razão da sua solidão, ficar julgando por que ele está daquela forma, mas utilizando as nossas possibilidades para envolvê-lo com os sentimentos de fraternidade, do respeito e da consideração sobre a égide do calor humano. Isso aqui é a caridade moral. Escutar ele, conversar com ele e, se necessário for, ajudá-lo. Sentindo a presença da criatura violenta, de uma pessoa violenta, de um bandido, um assaltante, sentindo a violência dele e a presença dele, busquemos pela nossa imaginação para encontrar algum mecanismo que possa despertá-lo ou despertar essa pessoa violenta para a necessidade de se enquadrar nos padrões de equilíbrio e da serenidade. Muitas pessoas, às vezes, por mais violenta que são, sem querer aqui julgar a nossa ação, a ação deles, muito sim, eles escutariam algumas palavras, sim, de alento, de compreensão. O problema é que nós, antes de fazer isso, nós julgamos. Recebendo a visita de quem acaba ou acabara de deixar um presídio, um ex-presidiário, sem qualquer censura ou condenação, procuremos escutá-lo com compreensão e amor, visando ajudá-lo na reintegração social para que não volte à delinquência. Muito difícil alguém fazer isso. Quando o cara sai do presídio, ele já é taxado de ex-presidiário. Ele não tem sequer chance de ser reintegrado na sociedade. É muito difícil isso. É muito difícil. Reconhecendo o sofrimento de tortura, o coração dos pais que viram filhos deixarem este mundo, seguindo para outras moradas na casa do pai. Quando a gente conhece pessoas que tiveram filhos que já partiram para o mundo espiritual, falemos da imortalidade da alma, do espírito e da certeza do futuro, de um futuro reencontro, aliviando-lhes o padecimento, para que a gente não caia na asneira de entrar na ideia, melancolia, não, vamos dizer aquilo que nós aprendemos, que a morte, só existe morte física, que a morte espiritual não existe, eles estão no outro lado nos esperando. Percebendo a mágoa e a revolta nos corações amigos que nos cercam, as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa existência diária. Demonstremos a necessidade da serenidade e calma para a solução definitiva dos problemas. É aquela ideia, né, de quando tem 4, 5, 6 pessoas conversando e todos eles falando mal daquilo, mal do governo, mal da política, mal da sociedade, mal do clube, mal não sei o quê. É uma reunião de tanta coisa negativa. Nós temos a obrigação de mostrar serenidade, calma, e que tudo um dia vai ser solucionado. Se existe uma coisa que a gente tem que aprender, é que os problemas, eles não persistem, eles não ficam para sempre. Um dia eles são solucionados. Então, nós estamos, sim, passando por certos problemas. Estamos. Sem dúvida nenhuma. Mas isso não quer dizer que a gente tem que entrar, que temos que entrar todos juntos nessa mesma ideia de que todo mundo precisa falar mal de todo mundo. A ideia principal é de que as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de tolerância, de paciência, coloquem esse conhecimento, essa tolerância, essa paciência em prática, acalmando, serenizando os outros e dizendo principalmente palavras de alento, de dizer, olha, nada de tão ruim vai continuar para sempre. Um dia vai melhorar. Essa é a ideia. Nós vamos viver muito melhor. E nós estaremos fazendo o quê? O trabalho em favor de todos. Às vezes nem é um trabalho caritativo de ordem material, mas sim um caráter de caridade moral.